Solo, é o 1897, posto de cancelamento com 06. Com 1897, condenação VIP de Solo, reporte para táxi. Autorizado, chamarei. Com 1897. Alfa XR, informa o técnico 28, muito obrigado, bom dia. Alfa XR, sim, te grato. O comandou o voo 1715 na posição 9 para a posição de estacionamento. Voo 1715, engordando sobre a equipe de solo, reporte para táxi. Bom dia. 597, autorizado táxi até o ponto de espera, via Indy, no ponto de espera chame a torre, 1-1-8, 1-9-5, altímetro 1-0-1-2. 1-1-8-9-5, táxi via Indy, 3-5-1-7. E 5-5-1-4, autorizado táxi até a entrada do site principal, aguarde para prosseguir o táxi, seguindo a aeronave à frente, Boeing 737 da Gol. Ok, está visual com trânsito, iniciando o táxi, vai aguardar. Alô, o Gol, 1607 para o táxi, pronto, 151 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Galeão. 607, confirme somente pessoas a bordo. 151 a bordo. Voo 1607, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre, 1-8, 1-9-5, altímetro 1-0-1-2. Pátio Índia Alfa, 1895. 12, 607. Trip 5514, prossiga o táxi como número 2 até o ponto de espera. No mesmo chame a torre 118, decimal 95, altímetro 1012. Trip 5514, vai prosseguindo o táxi. Táxi chama no ponto de espera, torre 118,95. Espera pronto, 3-5-7, a linha decola, pista 10 e venta calma. A linha decola, 3-5-7. Passarelo 223, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Pela Alfa, reportará antes da Juliette. Salvador, bom dia, na 3153, informação dia 807, autorização Galeão, na 3153. Tá na 3153, informação no momento é Juliette, a modificação é o altímetro 1012, aguarde um minuto para a cópia. Juliette, vai conferir, fazer um daí, vai aguardar, tá? Salvador, voo 1715, estamos no para o táxi, PLB 157 a bordo, 3 horas e 46 de autonomia, alterna Campinas. Voo 1715, aguarde para táxi. Pode. Passarelo 2223, prossiga táxi até o posição 04 do pátio 3, via Juliette. Afirmativo, vai pela Juliette até o pátio 3, 2223. Para o táxi, 1897, 1149 a bordo, 3 horas, Campinas. Bom, 1897, autorizado o táxi, após o TR-72 da trip, taxiar até o pátio 3. No ponto de espera, chame a torre, frequência 1-8-9-5, altímetro 1-0-1-2. Autorizado o táxi, pátio indo, ponto de espera, torre 1895, gol 1-8-9-7, bom dia. Gol 1-7-1-5, prossegue a táxi até o ponto de espera via pátio 1 no Indy Alpha. No ponto de espera, chame a torre 1-8-9-5, altímetro 1-0-1-2, informo que seguirá como número 2 até o ponto de espera, seguindo o Boeing 737 da companhia à sua frente. Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera, número 0118-95-2, ponto 7. Então, 3153, pronto, cópia. Então, 3153, autorizado o táxi, correção, autorizado o Salvador para o Galeão, nível 380. Via UPZULU 10, SMAP, direto Lufto, direto Barbacena, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge. Transponder 5070, controle 119.8. Pista 10, curva à direita da Euleda bridge, UPZULU 10, SMAP, Lufto Barbacena. 3153, rota prevista Lúvito, após SMAP Lúvito e Barbacena, e de acordo com a rota prevista no plano de voo, confirme. Então, 3153, cotejamento correto, reporte pronto para congestionamento. Então, 3153 para o pushback, acionamento, posição é 07. Eu tenho um bom voo e um Feliz Natal. 098, igualmente, 1607. 35362, livre pouso a 10, o vento é calmo. Autorizado pouso, 35362, confirma o vento? O vento é calmo. Boa. Após 2000, vou direto Leda. 2000, vou a Leda para o 360, 9607. 5362 da Trip no solo 55, livre à direita 121, decimal 9, tenha um Feliz Natal. Direita 1219, obrigado, Feliz Natal pra você também. Salvador 9897, ponte espera da 10 por 1. Boa noite, 97, bom dia. Após a rolagem da TR da Trip, vai alinhar e manter pista 10. Bom dia, após o Trip, alinhe e mantém 910, 897. Salvador, muito bom dia, Trip 5362, Bruno, escuta. Trip 5362, autorizado tráfego coesão, autorizado táxi até via Alfa Juliette para o posição 05 no Pátio 3. Autorizado táxi via Alfa até Juliette, fora do ingresso no Pátio 3, posição é a 5362. No 7, 5, 2, 8, 8. 1, 2, 8, 8, 3, 5, no 7, 1, bom dia. 5, 5 no 4, decolou agora aos 5, 7. Controle em 119,8 e tenha um Feliz Natal. 119,8, muito obrigado pra vocês também aí. Ana 3153, confirme a autonomia. 4 horas. Ana 3153, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame a torre, frequência 18, decimal 95, altímetro 10012. Então, 3153, informa que inicialmente irá taxiar até através do gate 06, devido à aeronave taxiando até o Pátio 3. Então, até o gate 06 vai aguardar, então, 3153. Se quiser, temos como possibilidade de atividade. Somente até através do gate 06 até 3153. Você pode deslizar aqui, senhorita, e conversar. Sim, a gente está 3153, o tráfego já foi autorizado até a posição 05 no poste 3. Autorizado o táxi somente até o através do 06. Ah, tá bom, já que o senhor autorizou, não pode mudar a autorização, tá bom, obrigado. A 3153, informo também que será o número 2 no ponto de espera. O 1897. Tem livre decolagem da 10, o vento é calmo, o 1897. Autorizado a decolagem 10, o 1897. Agora sim prossigo o táxi até o ponto de espera como número 2, no mesmo chame a torre 118, decimal 95, altímetro 1012. 1012, 607, Recife, 1251, bom voo. 251, obrigado. Bom, 607. No 897 da Gol decolou 00, controle 119,8, tenha um bom voo e um Feliz Natal. 198, Feliz Natal também, 1897, uma boa semana. Controle Salvador, 1897, passando 1700 no perfil da Daya Leda. Bom dia, Gol 1897, contato radar, voa Leda da presente posição, sobe até o 360. Da presente Leda, 360, Gol 1897. Fica calmo. Se fizer colagem da 10, Gol 97. Espera a próxima. Confirme. A aeronave que eu tenho contato com o solo, eu estou recebendo muito baixa a transmissão. Faça um cheque no rádio, por gentileza. 3153, está no ponto de espera, pronto. Agora sim, está 3153, a linha e mantém, pista 1-0. Aí vai ter pista 1-0, 3153. Desconsidere, desculpe. Unosete, Unosinco. Decolou agora o 02, controle, 119.8. Tenha um bom voo e um feliz Natal. 119.8, obrigado igualmente a todos. Gol 17, Unosinco. Oi, Salvador, bom dia. Gol 17, Unosinco. Gol 1715, contato radar, sobe, mantém 360, Arbor Elephant, saída. 360, gol 1715 na Arbor. Tá liberado pela cidade para gol 1897. Confirme. Para 1897, libera pela cidade. Gol 1897, não entendi. Pode voar com velocidade acima de 259, abaixo de 10.000? Livre, liberada a velocidade. 1897. Autorizado decolar, vento variável, com muito calmo, Decolagem com 0353, obrigado. doutor 3153? Decolado ao 05, chame o controle em 198. 198, obrigado, até mais. 3, está cruzando 2000. Tá, 3153, sabe mais aí, 380, se você me mandar um cadastro, a Leda da presente. Leda 380, está 3153. Recife, ano 25, no bom voo. 25, 97, bom dia. Salvador, passaredo 2223, informação Juliette, posição 4, parte 3, para autorização para Vitória da Conquista. Muito bom dia, Juliette, confere, pronto, cópia. Prossiga, senhor. Autorizado, Conquista 180, 10 decola, curva direita, saída arbó, após elefa, elefa após voa conforme a rota. Controle 198, transponde 5101. Ok, copiado, autorizado nível 180 para a Vitória da Conquista, decola da 10, curva pela direita, perfil da subida árbol, transição elefa, após elefa voa conforme o plano. Transponder 5101 e o controle é a frequência 198. Passaredo correto, reporte pronto. Reportaremos 2223. Alô, Salvador, bom dia, passaredo do Serra Bravo Mike. Serra Bravo Mike, prossiga. Eu não sei se eu estou fazendo a 3.0. Confirmar matrícula, é Papa Tango Serra Bravo Mike. Afirma. Qual horário do plano? 09. Onde foi apresentada? Excelente, eu não recebi o seu plano, aguarde instruções. 3153 Recife, 1251 no bom voo. 251 Recife, está 3153, muito obrigado. Consegui confirmar que ele existe. É, eu tô aguardando ele ser lançado no sistema. Só confirmando a localidade, qual a radial distância da localidade? Trezentos e quantas milhas? 3.10. Gente, só um minutinho. É, aguarda o plano chegar aqui no sistema. Questionar o controle, mas provavelmente o mesmo não vai autorizar. 5514, serviço radar encerrado, passando Conte, chama Aracaju 1203, com o Aracaju 1203, 5514, está 13, bravo, bom dia. Sábado, copia o triplo 5384. Diga. Queria informar por gentileza que era prevista para Maceió, seria Cuca Jamar. Cuca Aracaju. Ok, Cuca Aracaju, obrigado. Apta Cargo 8487, prossegue via chegada a mão até 2000 pés. Está autorizado em ILS, reporte autorizado. O trip 5384, pronto, a cópia. Copia 5384. 5384, autorizado, Maceió, nível 190. Via Golf 677, decola da 1-0, curva esquerda, saída para o Caracaju, controle 19-8, transponder 5103. Ok então, autorizado 1-0, na Pucajão Maracaju, com curva à esquerda após, transponder 5103, controle 19-8, o triplo 5384, formará para a posição 384, correto. dia. Está entrando em contato agora com o C36, só para confirmar o plano, a gente já tem aqui os dados. Só aguardando a autorização do centro, que você abre a máquina. Mike autorizado, acionar. Alfa, bom dia, Juliette confere, minuto para cópia número 2. Autor do voo do Índia November Alfa. Sente. Mike, pronto para cópia? Primeira alfa cópia. Voo local, corredor forte, mil pés, decola 17, curva esquerda no forte. Transponder 0171, controle 19-8. Correto, 0171, 2 a bordo, pátio 4, chame em torre. Então, November Alpha, chame para o táxi. Copiou, Window November Alpha. Está muito, muito baixo aqui a intensidade da transmissão. November Mike X-Ray, 260, decola 17, direita, saída da Euleda, pós direto, controle 19-8, transponder 5-1-1-2. Mike, saída da El, Delta, Alfa, Eco Lima, Leda, após direto. Mike, correto, pátio 5. Gente, chame a torre para o táxi, Serra Bravo Mike, protegimento correto. ver o papel que tem abra mais. É, Bravo Mike, ciente, tá livre, tá pronto pro táxi, é isso? Sim, mas aqui, para cruzamento. Ok, vai para ingressar para um técnico. Ok, tá autorizado o ingresso, informe alinhado e pronto para decolagem. Na identificação, desce para 4 mil pés, voa Ponte da presente posição e desce para o Azichel no 013. 1-0-1-3, desce 4 mil, descendo na rua de Ponte. Da carga 8487, realizando a localagem. Ação 8487, completa final torre 1 no 895. 8954, obrigado. Salvador, muito bom dia, essa carga 8487, passando aqui para baixar o trabalho. Bom dia, APSA 8487, avistado, autorizado pouso na 10, vento norte, 04 norte. Essa carga 8487, querido pouso, pela terra. November Alfa autorizado, táxi reporte para ingresso. E autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi. Bravo Mike, atenta a possível estreira de turbulência do Boeing 767, que acabou de pousar na 10, vento 350 graus com 04 nós, livre de decolar da 17. Cinco, controle 19-8. No solo aos 3-2, libere na Golf, chame solo 219. 219, libere na Golf, é pra chegar, 8-4-3, obrigado. Bom dia, chame pro táxi. Abson, bom dia. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai remontar aqui, Juliette, Alfa, Juliette, Alfa, Juliette, Alfa, Juliette, Alfa, Juliette. Controle Salvador, bom dia, Papa Tanque, Sierra Bravo, Mike. Sierra Bravo, Mike, contato radar, sobe e mantém o 260, saída conforme autorizado. Ciente para 260 no Adael, Sierra Bravo, Mike. Tanque 38 a bordo, 14h20, alterna Salvador. Ciente 38 no POB, táxi via Pátio Índio, ajuste em Salvador 10013, padrão 1895, passo para o bom voo. Ciente do ajuste, quando próximo ponto de espera, 1895, drip 5384. Obrigado, bom dia. Siga. Salvador, o passarelo 2223 para pushback acionamento. Freio autorizado, report táxi. Livre push acionamento, reportaremos para o táxi 2223. Yankee Delta Charlie, a linda cola da Papau, vento calmo. Vento calmo, a linda cola, Charlie. Torre Salvador, muito bom dia, seu trip 5384. Nossa ponte espera as feitas da 10, pronto. Trip 5384, autorizado a alinhar e decolar, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar, vento calmo. Alfa, até a Juliette, vem tomar a Juliette. Yankee Delta Charlie, fala do solo. Decolado aos 35, 19,8, bom voo. Até a volta, amigo, obrigado. Controle Salvador, é o Papa Tango Yankee Delta Charlie, bom dia. Papa Tango Yankee Delta Charlie, fundo mil pés, corredor Axé, reportando farol da massa. Ok, camarada, vai farol da massa, tchau. Trip 5384, decolado aos 37, chame 19.8. 19.8, 5384. Índio November Alpha livre de decolar, vento 360 graus com 03 nós. 284, contato radar sobre mantém 190 Pucaracaju. 190 Pucaracaju, 5384. Voador, o Passaredo 2223 para o táxi, 66 a bordo, 6 horas e meia de autonomia, alterna Salvador. Gente, Passaredo, autorizado, táxi via pátio, ponto espera, torre 1895, com voo. Vai pelo pátio, ponto de espera, torre 1895. Bom dia, bom trabalho e boa semana. Senhores também. Uma centena, abre a possibilidade da presença direto, Serra Nova, mais que por aí. Bravo, Mike. Inicialmente mantém o perfil, vou coordenar com o recife. Sim, graças a Deus, Mike. Salvador, bom dia, azul 4234. Sim, mano, é o azul? Azul 4234, recife 3707. Gente, Juliette, confere, já estão aprovado 350, o senhor aceita? Aceito. Só um minutinho pra cópia. O Abissa, após o passarelo autorizado, Juliette até o Pátio 3. Azul 4234, cópia? Cópia. Autorizado, Recife 350, Peruísque 58. Decola da 1-0, curva esquerda, sai da Pucaracaju. Controle 19-8, transponder 5-1-1-4. Decola da 1-0 com curva esquerda, sai da Pucaracaju. Controle 19-8, 5-1-1-4, transponder azul 4-3-4. 4-2-3-4, correto, reporte pronto. Então é pronto, 4-3-4. Mantém 2223. Passarelo 223, livre decolar, vento calmo. Livre decolagem para 2223. Índia November Alpha, ciente que cruzou o campo, aguarde de transferência. Transferência, Índia November Alpha. Controle Salvador 35384. Prossiga. Está cruzando 70 para 190. Haveria possibilidade de vá na proa de Maceió? Aguarde. E aguardando, obrigado. E de novo, Veralfa, tome proa da praia de Buraquinho e chame o controle, 119.8. Manoel, controle 119.8, Índia November Alpha. Heredo 2223, SAP mantém 1-80, radar Arbor, direto para o direto, que posição? Arbor, após Vitória da Conquista. Afirmativa, está subindo para 1-80, direto Arbor, depois Conquista, 2223. Ok, Controle Salvador, bom dia. O Papa Romeu, Índia November Alpha, na vertical de buraquinho, na proa do corredor forte. Índia November Alpha, no meu pai, no corredor axé. Corredor forte, Jareta. Correção, corredor forte, Índia November Alpha. Trip 5384, direto Maceió. Direto Maceió, 5384, obrigado. Controle Salvador, da 3663, cruzando 220 para 1960, com a informação direta. A 3663, desce via chegada Bonfim até 4000 pés, QNH 1-0 no 3. 1-0, 1-3, descendo para 4000 pés, pode manter a velocidade, né, direção? Autorizado, livre velocidade, 3663 ao número 1 na aproximação. Prossiga. Yankee Delta Charlie tem a frequência livre até o regresso. 6225, completa final torre 1 no 895 com pouco. 11895, grato. 6225.